aí, jagunçada faminta. Segunda-feira é o dia mundial do sal de frutas. Domingão, você encheu o bucho de carne na churrascaria e agora tá aí, né? Empanzinado. Normal. Alguns de nós aqui também. Igualmente suculento é o Pilha de Gibis, o podcast ao ponto do Arte Final. O quê? Você ainda não acessou o site hoje? Vai lá em artefinalhq.com.br e ouça a farofinha Pilha de Gibis e o Espeto de Coração Sete Jagunços. Bom, você já sabe, mas não custa lembrar, né? Nesse ano, o Homem Morcego está comemorando 80 anos de vida e da mesma forma que fizemos com o Super-Homem, estamos fazendo com o Batman, né? Um podcast especial por mês, completamente dedicado ao personagem. E dessa vez, como bons carnívoros que somos, escolhemos mais um seleto gibi para degustar nesse espaço vital. E para tanto, está aqui comigo, ele que só vai à churrascaria para comer sushi, Lucky Marquito. Pô, sushi de churrascaria é ruim demais, viu? E ao seu lado, o sommelier de carne de porco, Vitor Broken Bones Azambuja. Você se deu mal porque eu gosto de carne de porco. E o gibi temperado apenas com sal grosso, que é o correto, desse mês é nada menos que Batman Cidade Castigada, né? Que saiu aqui pela primeira vez, na primeira série do Batman, nas edições 22 e 23, de setembro e outubro de 2004, né? Saiu, são seis partes, saiu 3 e 3 em cada. E depois, em 2007, se eu não me engano, a Panini encadernou em capa dura, né? E assim, na verdade, né, no final das contas, essa história não foi uma minissérie especial, nem nada do tipo. Foi mesmo um arco publicado dentro da revista do Morcego, né? E depois foi publicado encadernado tanto lá fora como aqui, né? E Cidade Castigada foi escrita por Brian Azzarello e desenhado, sim, por ele mesmo, se adivinhou, pelo Eduardo Risso, né? A dupla que ganhou fama com 100 balas e eu lembro que era muito desejada pelos fãs do Morcegão para fazer algum trabalho com o personagem, né? Aquele clima noir, violência urbana, gangues, prostituição, polícia corrupta, né? Todos os temas preferidos do Azzarello se encaixam como uma luva nesse agora longínquo Batman, né? Aquele Batman pré-fodelização, né? Um Batman ainda moleque, né? Que ainda saía às ruas para defender os crimes, né? Ao invés de deduzi-los por meio de conversa telefônica com o Alfred, como ele faz hoje, né? Bom, mas chega de conversa mole, Marquito, conta aí para nós de que se trata essa história. Esse Batman a gente carinhosamente chama de Batman churrasqueiro, né? Se tem o Superman micareteiro, né? Que a gente já citou algumas vezes num pilhas de gibis anteriores. Tem aqui o Batman churrasqueiro, né? Que é o Batman do Brian Azzarello e do Eduardo Risso. E esse arco foi logo depois do arco do Jeff Loeb com o Jim Lee, né? O Silêncio. Então foi quem assumiu a revista principal do Batman na época, foi a dupla. E, na verdade, aqui é uma história de 100 balas usando o Batman, né? Um cara que tá desaparecido, que é suspeito de ter matado a irmã, se eu não me engano, e o Batman tá atrás pra tentar localizar esse cara. E ele acaba encontrando com vários personagens, né? Da galeria lá do Homem-Morcego. O primeiro que ele encontra é o Crocodilo, numa versão bem diferente do que a gente estava acostumado a ver, né? Aqui é um crocodilo gangsta. Aparece o Pinguim, aparece vários personagens da Galeria do Homem-Morcego e tem aquele clima detetivesco e aquele clima de violência que eles ficaram bastante conhecidos com 100 balas, né? Eu reli esse arco pra gente poder gravar agora e eu lembro que da primeira vez que eu li eu achei muito estranho o crocodilo que ele apresentou. E eu lendo hoje, relendo agora essas edições, eu já não achei tão estranho assim o crocodilo que ele colocou. Até porque depois eu fiquei sabendo que a história do crocodilo era mais ou menos aquela que ele colocou na história. Não que o crocodilo sempre foi um monstro. Ele era um bandido com problema de pele. Por mais ridículo que isso possa parecer, essa é a origem do crocodilo. Ele nunca foi aquele monstro, ele se tornou depois, né? Esse Batman aqui, ele não poupa esforços, né? Ele interroga, ele bate no crocodilo, tanto é que ele fala assim que o crocodilo gasta mais dinheiro com o dentista do que com outra coisa, né? Até que o Batman acaba com os dentes do crocodilo umas quatro vezes durante a história, que da última vez ele fala, não, eu gostei do jeito que tá. que é quando ele fica com aquela feição, com aqueles dentes pontiagudos e tal, porque o Batman já tinha quebrado a dentadura dele umas 3 vezes durante a história. Eu gostei, só que assim, no final da história, o Batman meio que não resolve nada, né? As coisas vão se encaminhando ali e o Batman, ele só faz parte da história, né? Ele não faz parte da solução. As coisas meio que acontecem pra ele, né, na história. Cara, eu achei o contrário. Eu ia até lendo agora pra gravar, eu pensei, pô, fazia tempo que eu não vi um Batman assim investigando alguma coisa, né? Hoje em dia ele meio que só... Ele só deduz os crimes, como o Dão falou, né? Ele pega ali um grão de poeira, bota no super Bat-computador da Batcaverna, o Bat-computador analisa, ou ele nem analisa, ele já manda por teletransporte pro Alfred, o Alfred analisa tudo, né? Aquela coisa bem inspirada do jogo até, né? Da série do Arkham, né? E talvez até um pouquinho do filme Dark Knight, que tem aquele software que reconstrói uma bala, né? Que a bala volta a ser o que ela era. E esse é um Batman bem das ruas, assim. Ele sai, ele investiga, ele força todo mundo a procurar o cara que ele quer achar, né? Até que o cara acaba... Alguém acaba entregando o cara pra ele. É uma mistura entre o Batman detetive clássico, né? Da linha do Sherlock Holmes e o Batman detetive de filme noir, investigador particular que sai batendo em portas e caras até que alguém conte pra ele o que ele quer saber, né? Que também tem no Dark Knight, né? Todo mundo brinca aqui. O Batman do Dark Knight do filme não é tão investigador assim, que sempre que ele quer alguma informação, ele grita com alguém ou bate com a cabeça de alguém na parede, né? Mas tudo bem. Eu gostei, eu acho bem interessante. Uma história onde essa persona de detetive do Batman, ela é muito mais explorada do que qualquer outra, né? A questão dele ser um grande lutador, ele apanha, tem uma hora que ele apanha na história, né? Então, ele não é o melhor lutador do mundo nessa história. A questão da tecnologia, ele mal usa, né? Acho que a exceção do Batmóvel, acho que nem aparece. Acho que é o único equipamento que ele usa é o gancho, né? A Batcorda, o Grapple. Os sidekicks não aparecem também, é o Batman sozinho investigando um crime até banal, assim, né? Esse assassinato dessa menina que apareceu no lixão, ele sabe desde o início que foi o crocodilo, ele já começa sabendo que ele não sabe a quem mandou matar, e aí ele tem uma suspeita e ele tem que achar esse cara, né? Então, uma coisa bem prática. E eu gostei, é um Batman que eu sentia falta, né? Eu até ia dizer, puxa vida, que bom ver um Batman assim nos dias de hoje. Não, essa história faz 15 anos, né? 14 agora que saiu. Então, há quanto tempo que a gente não vê um Batman assim, né? Como eu sou fã deste personagem, foi esse personagem que eu me acostumei a ler. O atual é um pouquinho over, assim, pra mim, né? Não que eu não goste, mas, puxa vida, o cara mais inteligente do mundo, resolve tudo, tem um equipamento pra tudo, não é exatamente um personagem interessante, né? Eu achei legal. O atual é meio cansativo, né? Assim, quando você relê a Cidade Castigada, pelo menos aqui no meu caso, né, dos encadernados do Batman anteriores ao Morrison, né, o que o Morrison fez quando escreveu o personagem, é o que mais fácil eu tenho aqui, né? Fininho, né? São 6 edições, você lê de uma tacada assim, uma leitura muito boa, fácil de você ir adiante. E assim, como você sente falta desse Batman que tá nas ruas, né, à noite? Não o Batman que fica intocado, não o Batman que era agente em 98 e ficava no chat da Wall, né? Sábado à noite conversando, né? Computador, né? É um Batman que sai de casa, né? Batman estrategista, né? Que ele faz todo mundo trabalhar por ele, tem planos dentro de planos. Não, cara, o Batman tem que ir pra rua, tem que dar cara a tapa, tem que apanhar, tem que bater... Tem que cuspir na cara dos bandidos quando ele pergunta alguma coisa. Pois é, e tem uma coisa que você falou aí que eu até anotei aqui do que eu tava lendo, que eu tava pensando, né? Eu acho que tem uma coisa bem recorrente, inclusive nesse encadernado que o Azzarello coloca, que eu acho que, assim, independente do Batman estar over, como você falou, né? Tá super fodão, porque aquela coisa, ele não é só forte, bom lutador, né? Ele é muito inteligente, ele é muito tudo, né? Então, a história dele me fica, você lê, a gente lê Batman hoje, às vezes eu penso o seguinte, a gente lê pro vício, né? A gente gosta tanto do personagem que termina lendo ali pra aquele vício desgraçado, porque tá, tem hora que fica meio chato, né? O cara, pô, ele pode fazer tudo, não tem nada que ele não possa fazer, né? Porque o cara é poderoso em tudo. Mas assim, eu tava pensando uma coisa que o Azzarello usa muito, que eu não sei se passaria hoje em dia em editorial, né? Não digo nem editorial específico da DC, né? Quem tá lá em cima, que de certa forma tava aqui nessa época também, né? Exceto talvez pelo Jim Lee, que é o fato de o Batman torturando a galera, né? Isso que você falou, né? Pra conseguir o que ele faz. Você até... Você passou pano, porque o que ele faz é torturar, né? Ele tortura o crocodilo, tortura aquele cara, né? Aquele Johnny, alguma coisa com o cara lá da... Que trabalha com carro, né? Ele tortura... Ele bota pra fuder em cima do pinguim, né? Ele solta o pinguim no meio de uma galera e diz, olha, aqui tá aqui ele, né? Faça o que você quiser. Ele é um Batman muitíssimo... Não, o do pinguim é legal que ele faz o seguinte, ele entra pela claraboia lá, escondido, aí pressiona o pinguim não fala nada, aí ele, ah, tá bom, então tá, vou sair. Aí ele vai sair pelo meio do Clube Iceberg, aí o pinguim fica louco, né, fala assim, não, o que você tá fazendo? Você não tem que sair por aí, você tem que sair por onde você entrou. Ele, não, eu vou por aqui. E sai como se ele estivesse negociando com o pinguim. Então, ele faz todo mundo que tá dentro do Clube Iceberg ver que o Batman tava ali, que, tipo, ele tá ali, amigão ali do pinguim. Então, ele faz de um jeito que ninguém mais vai confiar no pinguim. Então, é uma espécie de tortura psicológica que ele faz ali, né? Não, ele tortura o Scarface, né? Ele derrete a cara do Scarface e o ventrílogo fica louco, né? Ele já é maluco, fica pior ainda. Isso era o que eu ia perguntar, né? Eu não lembro como é que o Scarface entra na história, assim, não, em que momento ele entra. Eu lembro da passagem, assim, ele tem importância lá no final, né? No desfecho da história, é, diretamente ligado a ele, né? Ele é o cara que conduz toda a investigação, né? No fim das contas, não vou até falar aqui de spoiler, o Gibi tem 40 anos já, né? Mas o cara que mata, né? A irmã do que o Batman está procurando é o Scarface, né? Que ele ia casar com ela, né? Ele engravidou a menina, perdeu e parará, né? Então só que ele aparece. Não é o boneco que engravida a menina, né? É o ventríloco, né? Sim, acho que ficou claro. Se fosse não. Hoje, né, seria o boneco, né? Ele deixa hoje claro. Seria o boneco. Ele deixa claro. É que o Scarface é uma outra personalidade do ventríloco, né? Ele deixa claro que era o ventríloco, o Arnold lá, que se apaixona pela menina. Tanto que é uma das poucas vezes nos quadrinhos que você vê o ventríloco conseguindo... É, se livrar da influência do Scarface, né, nos quadrinhos. Aliás, só que no que o Marquinhos falou, né, outro parênteses, que não engravidou não é o boneco, né, é o Arnold, sempre me vem à cabeça o clássico A Noiva de Chuck, né, que quando ele vai lá ter, transar com a boneca, ele fala, não precisa de camisinha, porque o pau dele é de plástico, né. Todo de borracha. Isso é genial, velho. Não, pô, dá certo, porque eles têm um filho, né. Inclusive, que é a merda, né? Mas enfim, sinceramente, eu só vejo o Ventrilo entrar na história, assim, mas ele, pra mim, ele cai de paraquedas. Eu inclusive reli e continuei sem entender como é que ele aparece na história. Pra mim, ele caiu ali do nada. É justamente quando ele sai do Iceberg Lounge, bem nessa cena aí que você falou, que ele encontra a Margot, que é a amante do Angel Lupo, que é o irmão da moça assassinada que o Batman acha que foi quem matou, né? É, quem mandou matar. Ele encontra a Margot e ele tá saindo e o ventríloco metralha ele, né? E depois, lá no final, eles explicam que não era o Batman o alvo era a tal da Margot essa. Aliás, quando a Margot aparece, o Risso, ele desenha ela daquele jeito que parece que você tá lendo o Sin City do Frank Miller, né? É, ele faz aquilo que ele salienta os peitos e as coxas dela e o rosto ele deixa chapado preto, você só vê os olhos, assim, pra salientar, né? Até no prefácio do Bob Shrek. Ele fala, né, que o Eduardo Risso é um grande fã do Frank Miller. Fica evidente isso, né? Porque esse Batman, se você der pra alguém, só leu o Batman ano 1, e você der pra alguém, ó, essa aqui é a continuação, é do mesmo cara, e a pessoa não se ligar de ler o nome dos artistas, até passa, né? Como um Batman lá, Frank Miller, Batman ano 1, é bem isso ali. É aquele Batman dos fins justificam os meios, ele vai conseguir o que ele quer, não interessa quem ele tenha que machucar. Tanto que tem uma hora que ele começa a se questionar, que ele aperta tanto os bandidos e a polícia pra achar o tal do Lupo, que ele diz, puta, tomara que eu ache esse cara antes de todo mundo que eu botei pra achar ele, porque ele é o homem mais procurado de Gotham, né? Uma hora alguém vai matar ele, eu coloquei esse cara em perigo, que fiz merda, né? Pô, e o Risso pega a gente pelo coração, né? Porque até o Batman dele é aquele Batman grandão, né? Bem próximo do Batman Cavaleiro das Trevas, né? Aquele cara, sabe, enorme, a cara redonda, quadrada, né? Aquela cara quadrada imensa, sabe? Uma coisa, porra, a arte. É, assim, falar da arte desse gibi é chovendo molhado, né? Porque se o Risso já desenha muito, ele fazendo essa essa homenagem, né, ao Frank Miller aí ficou do caralho, assim, as cenas que ele usa de sombra, como ele usa as sombras a seu favor, né, aquelas cenas do Batman em cima do telhado, né, as cenas de luta, cara, é tudo, sabe, uma melhor do que a outra, você não tem, em termos de arte, você não tem do que reclamar desse gibi, né, acho que pra mim é o melhor, né, e assim, além da arte do Risso, né, que ficou fantástico, tem uma coisa que a gente falou antes que você não gosta, que são as capas do David Johnson, eu adoro essas capas dele, essas capas que sempre tem no meio, um personagem vazado, né? Só a silhueta dele em branco, né? Assim, todas as capas deles eu acho, assim, sensacionais. É o que eu ia falar, a arte do Eduardo Risso junto com as capas do David Johnson são maravilhosas. Eu tô folheando aqui novamente a edição, esse uso que o Eduardo Risso faz de luz e sombra, que de vez em quando ele deixa só a silhueta do Batman, cara, isso é sensacional, é uma coisa assim maravilhosa mesmo. Ele desenha, é o que eu falei, é uma história de 100 balas usando o Batman, porque você, eu acredito que na época que isso foi publicado, 100 balas ainda estava sendo lançado ou já tinha sido finalizado? Eu acho que ainda estava sendo lançado, né? Estava acabando já. Já estava acabando, então eles estavam muito na vibe de 100 balas aqui. Então você pega muito influência do que eles faziam no título da Vertigo com o que eles fizeram aqui. E isso não é uma coisa ruim, é uma coisa excelente. Apesar de que eu sei que o Dãozinho não é o maior fã vivo do Azzarello, né? Mas eu sei que ele gosta muito do Eduardo Risso. Sim, então, era isso que eu queria puxar agora, né? Falou aqui da arte, né? Que é unanimidade entre nós três, né? Todo mundo gostou, não tem o que falar. O cara fala mal dessa arte, o cara não desiste dele gibi, né? Porque assim, não só o controle narrativo que o Risso tem, como o próprio traço dele, né? Independente se você gostar do Frank Miller ou não, assim, funciona para a proposta do roteiro e funciona mesmo como um gibi em si, né? Mas tem umas coisas que eu separei aqui para a gente falar do roteiro que sinceramente me incomoda, né? Que são basicamente duas coisas, né? A primeira é aquela coisa que todo autor, sobretudo quando é autor consagrado, né? O Azzarello já era um cara foda nessa época, né? Tanto que o nome dele tá aí na capa, né? Você já era o autor que você usa para vender, né? Chama o cara para vender gibi, né? Então, esse tipo de autor, eles sempre, eles têm dois fetiches que nunca fogem quando o assunto é o Batman, né? A primeira é enfiar o máximo de vilões possíveis e imagináveis do personagem. Bicho, a história tem 6 partes. O cara usa o crocodilo, o pinguim, o Scarface. Isso, assim, nas três primeiras partes do gibi, né? Lá na frente usa o Coringa. Sabe? Ele vai colocando todo. E não precisava botar esse monte de gente. Bicho, o Coringa. Caralho, o Coringa foi a coisa mais gratuita que ele quase quis ali dar uma homenageada à Piedra Mortal. Porra, não precisava do Coringa na história. O Coringa não funciona nessa história. Total, né? Nem Piedra Mortal aí. Ele tá homenageando aquele Silêncio dos Inocentes, né? O Coringa banca o Hannibal Lecter do Batman, né? O Batman, mas e aí? Não, vim te dizer uma coisa que você não sabe. Nada. É, eles nada, não porra nenhuma. Porra, não sabe. Agora, isso que eu acho foda. Eu até contei, tá? O Crocodilo, o Pinguim e o Scarface nas três primeiras edições. É muito vilão de uma tacada só, né? Sabe? Parece que é aquela coisa. Eu nunca mais vou escrever o Batman na minha vida. E ele não escreveu mesmo. E aí vou botar logo todo mundo de uma vez, né? E a segunda coisa, aí, bicho, isso é tara de todo autor que vai pegar, escrever, seja ele quem for. Até se fosse o Marquinhos, se fosse escrever o Batman, ele ia fazer isso. Que é recontar a porra da origem do personagem e... Não só isso, usa ela na história, né? Que bota lá um pirraio que morre também. O pirraio, a família do pirraio morre do nada. É só pra ser usada pra recontar a história da origem do Batman pela visão do Azzarello, né? Uma coisa que lá na frente, né? Alguns anos, 5-6 anos depois, ele vai cagar tudo, né? Quando ele vai resgatar o Thomas Wayne. O Thomas Wayne não faz sentido o Thomas Wayne existir, como tem lá em Flashpoint, né? Pelo simples fato de que o Batman só é o Batman porque o pai morreu, né? Então, quando ele resgata o Thomas Wayne, já acabou o Batman, né? Então, essa ideia do Thomas Wayne voltar pra continuidade é uma das ideias mais imbecis que eu vi na minha vida, porque o Batman só vai ser o Batman se o Thomas Wayne estiver morto. Se ele volta, acaba o Batman, não faz sentido, né? Então, ele vai lá... Tá queimando pauta, hein? Tá queimando pauta. Desculpa. Denúncia. Denúncia. Não, e ele não só reconta a origem, como outra tara também é recontar a origem e colocar sempre um elemento a mais, né? Aqui ah, na isso história... sim, cara, isso fica muito chato, cara. Aqui eu não aguentava mais flashback daquela cena do beco do crime, eu não aguentava. Pois é, o elemento a mais que ele coloca aqui é que o Bruce tava meio brigado com os pais, né? Ele tinha gritado com os pais que ele queria ir lá ver o filme e eles não iam poder ir, ou alguma coisa assim, e aí ele grita com os pais, só que aí os pais dão um jeito de levar ele, só que ele não tava falando, né? Então ele fica remoendo aquilo, que a última coisa que ele falou com os pais foi brigando, foi gritando com eles, tal, e sempre todo autor que reconta a origem sempre coloca um elemento novo, né, sempre dá uma pitadinha de alguma coisa diferente ali, né. Cara, e não precisa, bicho, ele recontar a origem dele no meio da história e ficar usando isso por meio lá do pirraio que também perde os pais, que também não serve pra absolutamente nada. É, aí depois isso, volta. Eu fiquei puto, cara, não serve pra nada essa merda. É só pra dar aquela motivada no Batman, né? Pra ele ficar mais motivado ainda pra achar aquele cara. Porra, já começa a história, a mulher já morreu, ele já encontrou ela, ele já tá batendo no crocodilo. Aí parece que o Azarello esqueceu que tinha que motivar o Batman é a história da guria, né? Aí resolve botar isso. Isso aí, essa parte eu não gostei, realmente. Não, e tem o lance, ele fica, esse negócio de ficar sonhando, né, com a morte dos pais toda hora, sabe? Fica nessa tortura psicológica. Cara, isso é muito cansativo, bicho, sabe? E você vê que não precisava disso na história. A história ia andar muito bem. Até porque, como eu falei, né, além de inserir esse monte de vilão do Batman, né, que ele coloca uma carrada numa história de seis partes, ele enfia também japonês no meio, né, que ele vai lá, corre pra Little Tokyo, né, pra contar a história. E aí aparece mais dois personagens, né, Hiroshima e Nagasaki, né, que é que você falou no começo, né, que dá uma surra no Batman, e são mais dois vilões, bicho, é o paralelo disso, né, ou o contraste disso que eu tô reclamando, é a visão que ele apresenta de Gotham, né, que é uma Gotham que parece que se esqueceu, né, que é aquela Gotham que lhe dá medo, né, é uma cidade perigosa, uma cidade grande, é uma metrópole como qualquer outra, gigante, mas uma cidade muito perigosa, né, que ele fala, assim... Tem uma coisa que eu acho chato também, que os recordatórios em off, né, do Batman, são, tem hora também, puta merda, sabe? O Azarello não tá respirado. Tem uns recordatórios que é só chatice. Mas tem uns que ele acerta na veia, que é essa parte de mostrar que Gotham é uma cidade desgraçada, né? Assim, cuidado quando você vai trabalhar e você não sabe se você volta pra casa, sabe? Você andar à noite e tem que andar no lugar certo, que você pode ser assaltado, pode ser assassinado, então... A cidade funciona aí, né? Porque agora, no Tom King, a Gotham virou Gramado, né? Você tá pra passar férias, né? Só tem história de manhã, pelo dia, uma beleza, né? Mas aqui, não. Aqui é uma cidade de filha da puta, né? Falando dos recordatórios do Azarello, aí eu acho que fica bem claro, assim, que ele... que você perde na tradução. Quando eu li Sem Balas, eu li todo em inglês. E eu achava o máximo o jeito que o Azarello faz jogo de palavras, que ele faz trocadilhos. Em inglês funciona. Traduzido fica muito esquisito. É, a brincadeira que o Dão fez com o churrasco no início tem a ver com uma cena em que o Batman tá grelhando um pedaço de bife ali enquanto ele fala com o Crispus Allen no telefone. É que é uma coisa até incomum, você nunca vê o Batman comendo, né? Mas, enfim, ali ele tá preparando um café da manhã, um almoço, sei lá. E aí o Chris, ele liga pro Crispus Allen e ele tá na grelha, imagina que dá pra ouvir o barulho. E o Crispus Allen pergunta, o que você tá fazendo? Ele diz, tô grelhando. E o Crispus Allen pergunta, quem? Não faz sentido. Não faz sentido, porque em português, grilling em inglês tem tanto sentido de grelhar, como grelhar uma carne, quanto o sentido de interrogar alguém. Não, tô grilling esse cara, tô interrogando ele até ele me contar o que ele sabe. Quer dizer, e essas brincadeirinhas você vê que elas estão na história, vários trocadilhos. Tem uns que não funcionam, sabe? Tem uns que ficam longos. Aí você vê mesmo que esse jeito do Azarello escrever, ele fica meio esquisito quando traduzido. Eu lembro até, eu vi uma Comic Con RS, acho que a primeira ou segunda que teve aqui, que o Risso veio, ele é argentino, se eu não me engano, né? Sim, é argentino. Então ele tava pertinho aqui, ele veio e perguntaram, como é que é trabalhar com o Brian Azarello? Eu adoro o Brian Azarello, mas é difícil porque ele faz muito jogo de palavra, ele faz muito trocadilho. Alguém perguntou especificamente, quer dizer, o próprio agente Graves, né, do Sem Balas, Graves é cova, né, túmulo. Então ele faz muito trocadilho, muita piadinha. Às vezes eu tento traduzir isso no desenho e não dá, não tem como, né. Então acho que isso prejudica um pouco o Azarello nessa história aqui. Já na tradução você perde, mas é normal, toda a história que é traduzida, você vai perder alguma coisa, né? Agora, nessa em particular, eu acho que acontece isso que o Dão falou, fica chato, porque você não consegue ver a poesia daquela brincadeira que o Azzarello tá fazendo. Acho que todo escritor, ele meio que pinta também com as palavras, né? E o Azzarello faz isso muito bem, só que aí quando você traduz, essa pintura se perde, sabe? Não, e a sequência dessa cena, eu não sei aí se é pra minha tradução ou não, mas ele fala, né? Você tá grelhando, ele quem? Ele, não, um bife. Aí o Cristo fala, você cozinha? Ele, não, eu grelho. Bicho, ninguém fala isso, né? Eu grelho. Ah, vai se fuder, porra. Não, tem uma que ele fala, eu sempre digo que vai ser a última vez que eu ouço uma arma... Mas como um marido que trai a mulher, eu sei que não é a última vez que eu vou ter que trabalhar até tarde. Hã? Fica assim, sabe? Essas comparações, assim, que ele faz, essas alegorias. Alegorias não, essas... Como é que é? Analogias que ele faz. Fica muito esquisito. Mas, de qualquer forma, é uma história, assim... Até foi bem impactante na época, porque veio logo depois de uma história do Jeff Loeb, né? E do Jim Lee. Então, deu uma virada completa para o que estava sendo feito, né? Foi Silêncio, Mega Saga lá em 12 partes, tal, toda aquela expectativa. Primeiro trabalho do Jim Lee com um personagem da DC, né? Logo depois que acho que foi logo depois que a DC tinha comprado a Wildstorm. Então, aquilo foi uma quebra do que estava sendo feito, né? E eu acho que é até meio que correspondeu à expectativa, né, do que estava se esperando para os autores nesse com o Batman, né? Eu acho que é uma volta às origens, né? Na época até talvez tenha causado essa estranheza, porque o Jim Lee é aquela coisa bem do Batman super-herói, sabe? Ele pega aquele Batman lá da Liga da Justiça do Morrison e traz para as histórias solos, né? O Batman bem super-herói, todos os vilões, como o Dão falou, o crocodilo é um monstro, né? Um bichão... Um cara de crocodilo mesmo, não é só um cara com doença de pele, que ele era, né? É praticamente a cuca masculina, né? Isso é uma coisa que eu nunca entendi, não entendi até hoje. Não sei se em algum momento eles explicam na história por que ele ganhou esse aspecto mais monstruoso. Mas depois que saiu o Arkham Asylum, esquece, né? Depois que saiu o videogame, pronto, esse é o visual dele. E eu acho que funcionou como isso, sabe? Como uma volta às origens do Batman, depois desse Batman mais hype. Do Gini. E se não me engano, pouco depois assumiu o Grant Morrison, né? E aí, bom, aí é pé no acelerador, LSD na cabeça e salve quem puder, né? Acho que ainda demorou um bocadinho, se não me engano, depois do... Ainda teve o Jed Winnick, que ficou um bom tempo isso na Batman, né? Não tô nem falando que tava tendo em Detective Comics. Isso aí, se eu não me engano, logo depois que saiu o Azzarello, foi o Winnick que assumiu, teve a volta do Capuz Vermelho, né? Do Jason Todd, que era pra ter voltado ali em Silêncio e não voltou. E é o finalzinho do Greg Rucka, né? Um personagem. Sim, o Greg. Tem o Greg Rucka, é verdade. Tem o Greg. Ele tá já bem no final já dele, né? Depois de Silêncio vai ter isso aí, vai ter aquele Jogos de Guerra, né? Sim, que é excelente. É um gibi excelente também. Eu tinha esquecido desse. Aí depois dos Jogos de Guerra tem Gotham, que a gente já falou em pilhas de gibis passados, né? Pelo menos dos primeiros encadernados. Aquele Gotham é o JCPD, né? Aqui ficou... O Gotham Central, né? Que primeiro saiu aqui como Gotham City contra o crime, depois como Gotham DPGC. Isso, que é em cada momento pra pegar carona numa série policial que tivesse sendo conhecida na época, né? não, é verdade, eu me adiantei um pouco, mas eu acho que de mais marcante, se for fazer uma cronologia de eventos marcantes no Batman, eu acho que seria isso, né? Depois dessa fase do Jim Lee até agora, essa do Azzarello e do Risso, embora 6 partes apenas, acho que já dá pra pular pro Grant Morrison, pulando essa, que Gotham é uma coisa à parte, né? E aí, outra hora a gente fala de mais histórias que ninguém fala pra você do Batman. Bom, então é isso, já falamos demais de Azzarello, eu acho que eu já... paguei todos os meus pecados aqui elogiando um gibi desse cidadão. Então podemos ficar aí mais uns 48 anos sem falar de nada do Azzarello. Até porque ele... Olha, não digo um negócio desse. É isso ou gravar podcast sobre X-Men, né? Escolha. Não. Tem mais uma fase do Azarela aí pra gente falar. Vou tentar emplacar essa pauta aí. Eu prometo, é minha promessa de ano novo. Bom, então com essa promessa a gente encerra por aqui e mês que vem tem mais pilha de gibis sobre o Batman. Até lá. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.